Thank you. Mais alguém com o microfone ligado aí, pronto pra cantar. Cantar suas mágoas, cantar seu coração. Ok. Marcelo, we'll be right back.

Thank you. Thank you.